pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura-me e as mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Sabendo que eu me frustraria, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma solta. Eu quero voltar, pois longe. longe de ti.